então começa o riso. É isso. E anda para que lado? Para a esquerda ou para a direita? Ah. É para a esquerda, é sempre para a esquerda. É uma casa de comunismo. Sempre para papel. Casa de comunas, esta merda. Já começou o caralho? Ah. Já tinha começado. O que é que disseste? Papel. Caneta. Tinta. Corona? Não é preciso rapidez. Tinta tinteiro. Quadriculado. Foda-se, já vais para o futebol. Papel pautado. Quadriculado. Não. É uma coisa, quadriculado é outro. É igual. Não. Não é. Quem é que diz? Ele disse quadriculado. Pautado. Pautado. Música. Violoncelo. Corda. Corona. Forca. Forca. Plourinho. Ah! Plourinho. Escravo. Algemas. Vai descambar. Vai! Estava a pensar em material até, por exemplo. Argolas. Ah. Brinco. Elefante. Índia. Indiano. Caril. Caril. Quem que some de indiano? Foda-se. Bem fraco. Caril, lentilhas. Lentilhas. Serve? Não, tem que ser palavra. Tens de nojo, acho. Fazer nojo. Lentilhas. Hã? Nojo. Não gosto. Aníbal. Ai, Aníbal nojo. Querias ser tu a dizer isso, não é? Querias ter sido. Não, agora o que é que. Marquise. É verdade, é verdade. Ele vive numa casa que tem uma marquise. Ilegal. Marquise. Estufa. Estufa. Morangos. Morangos. Daninhas. Apanha. Apanha. Boa. Tu. A tua. A tua? Não. Tu. Tu não. Tu não. Tu não. Marquês. Pombal. Oh, que cara. Pode descambar outra vez. Vocês estão sempre a fazer. Isto é puxado no jeito. Isto é quanto tempo? Pombal. Prisão. Ah, pois é, foste aí, está bem. Prisão. Corona. É repetido. Pois é. Covid. Zé Novo. Ai, sou, não sou bom. Covid. É uma terra em Gaia também. Covid. É, não. Covid, é Covid. Covid. Combiano. Então, gervido. Gervido. Ih, caralho. Então, se é assim, Moreira da Maia. Se é Moreira da Maia. Isso, Deus me disse. Rui. Rui. Rui Moreira. Ei. Que é? Rui. Moreira da Maia. Rui. Rui, irmão. Irmão? É tu, irmão. Tenho um irmão, Rui. Irmão. Padre. Pois. Não é óbvio. Odeio. Ah, acho que odeio. Estás muito negativo. Quando chega aqui, não é nada positivo. Também é verdade. Tu pensava quando disseste para dizer as coisas, ia dizer arder. Era positivo, mas não vai. Trabalho. Pouco. Odeio trabalho. Pouco, pouco. Amanhã. Ontem. Passado, futuro, presente! Faltei. Hã? Faltei. Se eu estar presente, faltou. Compareci. Vim. Vi. Óculos. ADSE! Então, a palavra da ciclas. É uma crónica. Já vai ser. Pode ser. Pode. Consigo. Saúde. Espirro. Vai chegar ali. Vai ser por outra vez. Lenço. Ai, que lindo. Donzela. Olá. Prometi neste ouvido de tísico trazer-vos um conjunto de canções seguindo um caminho de palavras. A ideia era darmos as boas-vindas à primavera, convivendo no quintal da Achada durante algumas horas. O vírus não deixou. Mas talvez que consigamos ouvir o programa, cada um em sua casinha, embora não seja a mesma coisa. Estrelas. Zodíaco. Estrelas. Virgem. Ok. Planeta. Marte. Guerra. Fogo. Lisboa. Conseguiu. Ouvido de tísico. Papel. Quando ele recebe o papel, gasta todo de uma vez. E anda o mês inteiro a cavar dinheiro até ao fim do mês. Na firma onde trabalha, deve dinheiro a toda a gente. Desde o porteiro cá embaixo, até lá em cima ao gerente. Na firma onde trabalha, já pagou a toda a gente. Desde o porteiro cá embaixo, até lá em cima ao gerente. As suas contas. Depois de tudo pago, só falta a taxa da televisão. Pedimos desculpa por esta interrupção. O programa segue dentro de momentos. Chão, neste vidro embaciado, dedo a dedo, faço a mão. Numa folha de papel, há um pincel pintado. no mar. E num pedaço de pano agulha linha a bordar. Numa tábua de madeira um lápis riscou o que eu quis. Como num quadro da aula fez um pauzinho de giz. Noutra folha de papel um tira-linhas faz tantas linhas. Por entre as quais decalquei uma chuva de letrinhas. Tantas formas de escrever, de pintar ou desenhar. Quantas mais tu possas querer ou queiras imaginar. Caneta. Tinta. Com seu tom que essa tua negra tinta para brotar a cor nessa cidade cinza que tanto te negou, mas ô preta pinta. Gata marcada, calada, infância tão sabotada. Pinta de arte amada nessa cidade cercada de dor. Cor preta da pele, história que se sabe de cor. Quem desconhece olha estranho e ainda sente dó. Eu tô cansada desse papo de quem sente dó. No fim das contas percebemos que ainda estamos só. Mas eu espero que essa força vem da união e que a tigresa possa mais que a porra do leão. Cor preta, pinta o mundo com seu tom que essa tua negra tinta para brotar a cor nessa cidade cinza que tanto te negou, mas ô preta pinta. Estrela que brilha, clareia, trilha, ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, é difícil enxergar, quanto mais eu ando mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer, tome a caneta, folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever, que eu nunca me calho, o jogo só vale, quando todas as partes puderem jogar, sou mina, sou preta, essa é minha treta, me deram um mic e eu vou cantar, canto pela tia que é silenciada, dizem que só a fia é seu lugar, canto pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar, canto pela preta, objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar, dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar, não pode trabalhar. Preta. Pinta o mundo com seu tom, que essa tua negra tinta para brotar a cor nessa cidade cinza que tanto te negou, mas ô preta pinta. Preta pinta o mundo com seu tom, que essa tua negra tinta fará brotar a cor nessa cidade cinza que tanto te negou, mas ô preta pinta. Que essa tua negra tinta fará brotar a cor nessa cidade cinza que tanto te negou, mas ô preta pinta. Tinta, tinteiro. Tinteiro robô bom, tinteiro robô bom, tinteiro robô bom. Primeiro canto que sonhava. Escrevi no canto que sonhava, sonhava. Escrevi no canto que sonhava. Escrevi no canto que sonhava, sonhava. Depois teria de leite, depois teria de leite, depois teria de leite. Mundo inteiro trocou, mundo inteiro trocou, mundo inteiro trocou. Mundo inteiro trocou, mundo inteiro trocou, mundo inteiro trocou. Tons inteiros tocou, tons inteiros tocou, tons inteiros tocou. Tons inteiros tocou, tons inteiros tocou, tons inteiros tocou. Tons inteiros tocou, tons inteiros tocou, tons inteiros tocou. Tons inteiros tocou, tons inteiros tocou, tons inteiros tocou. Bom inteiro robô, bom inteiro robô, bom inteiro robô, bom inteiro robô, bom inteiro robô, bom inteiro robô, bom. Mundo inteiro voltou, mundo inteiro voltou, mundo inteiro voltou, mundo inteiro trocou, mundo inteiro trocou, mundo inteiro trocou. Tons inteiros tocou, tons inteiros tocou, tons inteiros tocou. Tons inteiros tocou, tons inteiros tocou, tons inteiros tocou. Tons inteiros tocou, tons inteiros tocou, tons inteiros tocou. E brincava com ele. Tons inteiros tocou, tons inteiros tocou, tons inteiros tocou. Fantasmas recortados em cartão para assustar os senhores cá embaixo. A raiva das tesouras, sonho e regicídio. A República dos Livros. Bom tinteiro, bom tinteiro, bom tinteiro, bom. Tinta tinteiro. Quadriculado. Foda-se, já vais para o futebol. É tão pautado. Quadriculado. Não, não, não. É uma coisa, quadriculado é outro. É igual. Não, não, não é, não. Quem não, não, não. Ele sempre ia cheio. Ele disse quadriculado. As pretas sobre o tabuleiro, ali não há golpes de sorte, se pensam jogadas destino certeiro. O quadro é um mar quadriculado, sem ondas, parado, porém de marés, às vezes um passo mal dado, se apressado resulta em revés. Os reis, as rainhas e os bispos dominam a cena com seu poderio. Da torre se avista o tablado, peões trabalhando por horas a fio. O meu coração anda aos saltos, parece um cavalo no seu movimento. Selvagem e até traiçoeiro, vai sem cavaleiro, tabuleiro adentro. Parceiros duelam paciência, por vezes se estranham o amor e a ciência. Não rolam, se deitam no fim da misturaria o amor e a ciência. As pedras ali não têm limo e mudam de rumo por conveniência. Ou por não acharem saída, não rolam, se deita. No fim da partida, quadricular pautado. Além do mar, além do céu, além de tudo, embora pareça absurdo, está o nosso amor. Este amor aparentemente passageiro, e por ser tão verdadeiro, envaidecido eu estou. Se eu pudesse, se eu pudesse, transformava tudo em rosas, pra envolvê-la e confundi-la entre as pétalas mimosas. No violão do pensamento, nos bordões desse instrumento, extraía uma linda canção de amor. No papel pautado da felicidade, com a pena da realidade, escrevia pra ela poema de amor, de amor. No papel pautado da felicidade, com a pena da realidade, escrevia pra ela poema de amor. Transformava tudo em rosas, pra envolvê-la e confundi-la entre as pétalas mimosas. E no violão do pensamento, nos bordões desse instrumento, extraía uma linda canção de amor. No papel pautado da felicidade, com a pena da realidade, escrevia pra ela poema de amor, de amor. Pautado. Música. Ao centro tudo. vamos. Frente e esquerda na mesma roda, e que a esquerda e eles em vão, e por tanto me vou. Passeio à direita tu. Roda ao centro tu. Roda assim mesmo. Bate palmas ao centro tu. Foram ontem para o lixo. Sozinhos os dois, morreremos os dois sozinhos. Thank you. Corona. 20 segundos para lavar as mãos, tossir e espirrar é pro cotovelo, não dar beijinhos nem apertos de mão, dizer olá pode ser de punho erguido. Se tudo para porque não param os despejos, 20 segundos a lavar as mãos, tossir e espirrar é pro cotovelo. Tossir e espirrar é pro cotovelo. Dizer olá, tossir e espirrar é pro cotovelo. Dizer olá, pode ser de porque não param os despejos. Se tudo para porque não param os despejos. Corona. Forca. Não gosto da minha pele, até a minha pele é uma prisão. Não gosto da minha pele, até a minha pele é uma prisão. Não gosto da minha pele, até a minha pele é uma prisão. Não gosto da minha pele, até a minha pele é uma prisão. Camisa branca, o fato de empregado. Só conhecias o teu chefe. O pescoço apertado, sapatos de defunto. O pescoço apertado, eras um capaz. Pescoço apertado, a camisa branca, o fato de empregado. Só conhecias o teu chefe. O pescoço apertado, sapatos de defunto. O pescoço apertado, eras um capaz. Não, não quero, não quero vestir-me, não quero vestir-me como tu. Não, não quero, não quero vestir-me, não quero vestir-me como tu. Não, não quero, não quero vestir-me, não quero vestir-me como tu. Não quero vestir-me como tu. Forca. Plurinho. Sem beber vinho. E é ninai, ninai,

velha de dentadas e carecas. Onde ir à frente tocando rabeca? Onde ir à frente tocando rabeca? E o velho bem barrigudo, e o velho bem barrigudo, irá na frente tocando no canudo, irá na frente tocando no canudo. Quatro velhas que forem de balão, quatro velhas que forem de balão, irão segurando nas argolas do caixão, irão segurando nas argolas do caixão. Quando eu morrer quero ir em fralda de camisa, quando eu morrer quero ir em fralda de camisa. Defunto pobre de luxo não precisa, defunto pobre de luxo não precisa. Velhas desdentadas e carecas, 50 velhas desdentadas e carecas, ao ir à frente tocando rabeca, ao ir à frente tocando rabeca. E o velho bem barrigudo, e o velho bem barrigudo, irá na frente tocando no canudo, irá na frente tocando no canudo. Papel. Eu acho que já foi. Caneta. Tinta. Tinteiro. Quadricular. Pautado. Música. Violoncelo. Corda. Corona. Forca. Plurinho. Escravo. Algemas. Argolas. Brinco. Eras o rapaz do brinco, eras o herói da tarde, driblador cheio de afinco, médio seguro ao trinco, da alegria da cidade. Eras a festa do jogo, com o resultado incerto, entre a água e o fogo, adeus Vitória, até logo, que a vitória andou perto. Eras o brinco perdido, na parcela do relvado, onde em sonhos tinhas lido as promessas sem sentido de um contrato renovado. Eras o ponta de lança da infância sem ternura, o campeão que foi esperança e essa eterna criança sempre às portas da loucura. Foste a sombra do que eras, a carreira interrompida, gazela no meio das feras, a ruína das quimeras, destroço de um fim de vida. Foste esse brinco perdido em grande tarde de glória, e podias ter vencido, mesmo vergado e rendido pelas traições da memória. Foste o brinco, a joia rara nesse tempo de conquista. A loucura sai tão cara, e se a grandeza é tão rara, que viva o Vítor Batista. Que viva o Vítor Batista. Que viva o Vítor Batista. Elefante. Olhem, lá vem o Henriquinho. Estás bom, Henriquinho? Quem é que quer ir ver os bichos às cavalitas do elefante? As cavalitas não, as elefantitas. Bem, então já vi que querem vir todos. Vamos lá, tudo para cima do Henriquinho. Do Henriquinho? Claro, não conhecias o Henriquinho? É o mais novo de uma família muito poderosa. E o mais célebre é o elefante Dom Henrique. Vamos lá ouvir a história dele. Ah! No tempo dos nossos avós houve um bicho marinheiro, conquistou o mundo inteiro sobre uma casca de noz. Mas não era um pintacilgo, nem sequer um pinta-roxo, nem um gato, nem um mocho. Este bicho era maior. Mas não era um roxinol, nem sequer um caracol, nem um rato, nem um pato. Este bicho era maior que o gigante Adamastor. Conquistou selvas ardentes, outras terras, outras gentes, homens da cor de Alcatrão e mulheres da cor do fogo. Ia com ele sempre um cão que se chamava Diogo. Trouxe numa caravela ouro, pimenta, canela, açafrão, cocos e cravos que havia nos mundos novos, e tratou os outros povos como um rebanho de escravos. Trouxe numa caravela ouro, pimenta, canela, açafrão, cravos que havia nos mundos novos, e tratou os outros povos como um rebanho de escravos. Mas eis que acabou a glória de quem foi o senhor do mundo, e o bicho-herói desta história foi com as naus para o fundo. Foi ao furlê, foi a pique, o elefante do Elefante. Índia. Índia, teus cabelos nos ombros caídos, negros como as noites que não têm luar. Teus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice desse teu olhar. Índia, da pele morena, tua boca pequena, eu quero beijar. Índia, sangue tupi, tens o cheiro da flor. Vem que eu quero te dar todo meu grande amor. Quando eu for embora para bem distante, e chegar a hora de dizer-te adeus, fica nos meus braços só mais um instante, deixa os meus lábios se unirem aos teus. Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu. Índia, a tua imagem sempre comigo vai. Dentro do meu coração Quando eu for embora para bem distante e chegar a hora de dizer-te adeus, fica nos meus braços só mais um instante. Deixa os meus lábios se unirem aos teus. Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu. Benvenuti, festa di Pontirolo, dove si unisce tutto il mondo. Lingue diverse, costumi diversi, canzoni diverse, strumenti diversi. Benvenuti, festa di marzo, qui mangiare e bere non è scarso. Poi lavorare con animali, come si chiama, come sto girando con la famiglia, diverto. Poi quando do latte ai vitelli, come se do latte ai miei figli. Poi le mucche vengono vicino a me, c'è una mucca addirittura che delle volte mi apre la grambiulo da dietro, sì. Numero 305. Quella cosa mi piace tanto, che delle volte mette la suo muso sulla spalla. Poi di solito gli indiani dicono, qualcuno dicono anche vale, che facciamo soldi e andiamo via. Invece io dico la verità, radici adesso qua, fatti case qua a Piadana, sono affittati, poi i figli studiano qua. La figlia, quarto anno di liceo, se maschio di secondo anno di elettrotecnica. Vengo da lontano, non vado via, nato sulla terra dove vive mamma mia. Siamo 8 fratelli, tutti andati via, una vive in Canada, 3 l'Inghilterra, 4 in Italia, tutti andati via. Vengo da lontano, non sento nostalgia, fatti lavori duri, faccio lavoro un po' sporco, lavoro in stalla, abito in cascina, dove urlano vitelli, mucche, cantano galline, civette, quella è casa mia. Tutta questa bella gente è l'anima mia. Vengo da lontano, non vado via, non sento nostalgia. Anima mia, tutto questo bella vita mia. Indiano. Caril. Everyone, are you ready? Yeah! Carrots, onions, go, go, go! Stir fry, mix it up. Bubble, bubble, boil it up. Go, go, go! Potatoes, corn, go, go, go! Stir fry, mix it up. Bubble, bubble, boil it up. Go, go, go! Curry, curry, curry, dee bum dee boo. Lentilhas. Eca, que horror! Que gosto horrível de saco na minha boca! Já bastasse, às vezes mata direito os frangos, porque se não ficar bem matado, vai ter que matar de novo! Eu estava desesperada para falar. Puxa, Fátima é órfã. Falar é ótimo! E não me corrijam, hein? Eu é que vim corrigir vocês! Emília está aprendendo a falar. Ela se atrapalha e não consegue pronunciar. E além do mais, ela inventa muita história. Tagarela, bonequinha, faz de conta e tem memória. Das palavras que inventa, ela mesma acha importante. Só ficou assim porque tomou a pílula falante. É, a pílula falante. Ela conta a história de um povo que se aproximou e a atacou. Ficando muito brava, ela quis lutar com o povo que com tantos outros braços ele a apertou. Como era de pano, ela tentava se esquivar dos tentáculos que via se movimentar. Me apertou. E aí? E aí? Se lembra do sítio humano? Como é que pode haver ser feito de pó? Que rima, confunde com lentilha e com baunilha. É a boneca Emília. Sem H no litio se tomar. A cesa e canebo foi quem fazendo o depar. Que rima, confunde com lentilha e com baunilha. É a boneca Emília. Muito assustada, a boneca apavorada desmaiou, deixando todo mundo sem saber o que rolou. Foi aí que o doutor, cara de coruja, resolveu, medicou, Emília então acordou. Falando sem parar, do sonho da história que inventou, contou. Só que desse jeito ninguém entende nada, falando assim errado é melhor parar. Ela gosta de falar, ela gosta de contar histórias e também gosta de mandar. Tipo a Tambete e Anastácia e o Visconde, o Saci que vem lá não sei de onde. Ficam desorientados com a pequena atrevida brincando de esconde-esconde. Encara todo mundo, qualquer ser humano, mesmo sendo uma bonequinha de pano. Rima no sítio da vovó. Dona Benta não aguenta, sua cabeça dá um nó. A boneca exigiu não ficar só e casou com um porquinho que se chama Rabicó. Pedrinho e Narizinho concordaram com a morada da boneca, que agora é a marquesa. E com 3 estrelinhas de condessa, com certeza o sítio é a sua realeza. E aí, se liga no sítio, mano. Lentilha com baunilha. É a boneca Emília. E aí, se liga no sítio humano. Como é que pode haver ser feito de pó? Que rima, confunde com lentilha com baunilha. É a boneca Emília. Sem H no litio se tomar. A cesa e canebo foi que tá vendo depar. Que rima, confunde com lentilha com baunilha. É Emília, ela quer falar. E esse Visconde Sabugoso não se meta em pontos. Porque eu só me casei com o Rabicó porque disseram que o pai dele era rico. No fim, eu passava de um Visconde. Por sorte, eu descobri a tempo e fiz minhas exigências. Primeiro, continuo morando no sítio onde estou acostumado. Mas com uma risa pra lá e pra cá. Amor da intenção. Tinha graça eu amar um então. Lentilhas. Nojo. Mas como ela é boa e como é que queres comer, as coisas que tu dizes com a pila a falar, metem-me com nojo, eu não os consigo aguentar. Mete-me com nojo, se eu estás a perder, eu também peço a dor, só para ter um exemplo. Ela tem sentimentos que não tem milhões, não é nobres, é para escolher quantas ações. Que dizes dela, o que eu penso dela, não tens coragem de me dizer, de falar de respeito, de falar de amor. Mete-me com nojo, se eu estás a fazer. Thank you. Marquise. Esta é uma história triste sobre um dos maiores flagelos que acontece na arquitetura moderna em Portugal, mas para o qual ninguém liga. Chama-se Salvem as Marquises. Quando eu era pequeno na cozinha de casa, ainda me lembro bem. Havia um sítio de pura magia onde eu me sentia tão bem. Era um sítio onde todos os problemas ficavam para trás, onde eu brincava com as molas ao pé de uma pilha de gás. Salvem as marquises, salvem as marquises. São esteticamente horríveis, mas salvem as marquises. O sítio onde o meu irmão fumava às escondidas, onde a minha irmã falava ao telefone com o namorado, onde o meu pai se babava a olhar para a piscina da frente, e onde a minha mãe guardava os sacos do continente. Salvem as marquises, salvem as marquises. São esteticamente horríveis, mas salvem as marquises. Salvem as marquises, salvem as marquises. São esteticamente horríveis, mas salvem as marquises. A defesa da marquise deve ser defendida enquanto projeção arquitetónica das suas linhas barrocas e pós-modernistas, que marcam também um período, de alguma forma evidenciado pelo alumínio e pela projeção que de alguma maneira o cimento faz em defesa daquilo que é a sua harmonia. Salvem as marquises, salvem as marquises. São esteticamente horríveis, mas salvem as marquises. Salvem as marquises, salvem as marquises. São esteticamente horríveis, mas salvem as marquises. Marquise. Estufa. Nosso ar tá poluído com carbono, CFC tá destruindo o ozônio. De tanto carro e tanta gente, o mundo tá quente. Faz o ar, baby. Aerosol vai logo pra troposfera. Todos os desastres tão matando a galera. Maremoto, tsunami, terremoto, origami vai aumentar. O mundo vai acabar, baby. Efeito estufa, efeito, efeito estufa, estufa, efeito estufa, oh, efeito estufa, oh, é o efeito estufa, baby. You are. Vai acabar. Aquecimento global tá me fazendo passar mal. Aquecimento global tá me fazendo passar mal. Minha água acaba, minha vida acaba, e tudo acaba, não sobra nada. Aquecimento global tá me fazendo passar mal. Aquecimento global tá me fazendo passar mal. E o calor cresce, e o mundo cresce, e nada sobra, sobra nada. Raio de sol fica preso na atmosfera. Se liga só, se não acredita, então espera. Deixa tudo ligado, TV ar-condicionado. Só vai piorar, só vai piorar, baby. E meu do mar com certeza tá aumentando. CFC que se junta com metano, e sai do boi da vaca e piora pra caraca todo o nosso ar. Nosso ar, baby. Efeito estufa, efeito, efeito estufa, estufa, efeito estufa, oh, efeito estufa, oh, é o efeito estufa, baby. Vai acabar. Aquecimento global tá me fazendo passar mal. Aquecimento global tá me fazendo passar mal. You. Minha água acaba. sobra, sobra nada. Temos que parar de produzir CO2. Cuida do planeta, não pode ser pra depois. O calor vai estragar o seu cabelo. Efeito estufa, é o efeito estufa, oh, efeito estufa, oh, é o efeito estufa, baby. Aquecimento global está me fazendo passar mal. Aquecimento global está me fazendo passar mal. Estufa. Morangos. Let me take you down. Can't you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Morangos. Daninhas. Il peggio tocca sempre all'operaio. Ogni tono si sente dire l'ora. Dov'è la raccolta del caffè? Ogni tono si sente dire l'ora. Dov'è la raccolta del caffè? Thank you. escuridão, onde o mistério ultrapassa a nossa compreensão. A nossa história é o esforço para alcançar a luz. Meu amor, algo impossível seduz. O fim do mês passa para cá a carteira da sua algibeira, carteira em couro, relógio de ouro, não lhe faz falta e faz no jeito a malta. Roda, guarda ladrões para os meus brasões, ai meu Deus, socorro, Jesus que eu morro, grita ao Marquês, ninguém vem desta vez. Venha para aqui ver isto, senhor ministro, que estes bandidos, uns mal nascidos, ainda sem dentes e já delinquentes. Meta aqui o nariz, senhor juiz, nós somos bandidos ou mal nascidos. Senhor ministro, perdoa se insisto. Se nós somos ladrões, temos razões que não são as suas, são minhas, tuas e de outros mais, de muitos, muitos mais. Olha para aqui uma vez, senhor marquês do bairro da Lata, está gente farta, senhor marquês, e o nosso fim do mês.

Prisão. Covid. Lava bem as mãos, não esfregues a cara. Toma precaução, a máscara está rara. Não a vais comprar, há quem dela precise. Olha os hospitais e os estoques em deslize. Não espirres para a mão, usa em vez o cotovelo. Não beijes ou abraces um amigo ao vê-lo. Usa o Skype, vai por Facebook. Espeta a ganda like, bota um story no teu grupo. Mas eu que sei. Du-du-ru. Foi só o que ouvi dizer. Du-du-du. Duro. Foi só o que ouvi dizer. Foste ao supermercado fazer compras para um mês. Não havia um enlatado, foste super descortês. Mas levaste 80 rolos só para limpares o rabo. Que os outros sim são tolos, vou levar esta merda antes que isto acabe. Estás de quarentena, a escola fechou. Mas quero ficar morena para a praia que eu vou. Os amigos no café ou numa esplanada. Covid é que é, esta merda só mata a velhada. Mas eu que sei. Uru. Duro. Foi só o que ouvi dizer. Duro, duro, duro. Foi só o que ouvi dizer. Agora muito a sério, que isto deu trabalho. Veste o pijaminha e fica em casa, cara. Elefante. Índia. Indiano. Caril. Lentilhas. Pensaste Aníbal? Não. Não. Lentilhas, nojo. Aníbal. Marquise. Estufa. Morangos. Daninhas. Apanha. Tu. Túnel. Túnel. Túnel. Túnel. Marquês. Pombal. Prisão. Covid. Gerbide. Onde vai ver com o povo, o treinador é treinador de quem, afinal? É do Gervide. Onde vai ver com o povo, o treinador é treinador de quem, afinal? É do Gervide. Onde vai ver com o povo, o treinador é treinador de quem, afinal? É do Gervide. Onde vai ver com o povo, o treinador é treinador de quem, afinal? É do Gervide. Onde vai ver com o povo, o treinador é treinador de quem, afinal? É do Gervide. Onde vai ver com o povo, o treinador é treinador de quem, afinal? É do Gervide. Onde vai ver com o povo, o treinador é treinador de quem, afinal? É do Gervide. Onde vai ver com o povo, o treinador é treinador de quem, afinal? É do Gervide. Onde vai ver com o povo, o treinador é treinador de quem, afinal? É do Gervide. Gervide. Moreira da Maia. I've got the blues, estou com os azuis. Salve te, salve rei do Ruiz. I've got the blues, estou com os azuis. Salve te, salve rei do Ruiz. Mais reis há velosos, talvez caetanos, turcos em corpo de baianos, em lusitanos, blues, Ruiz. Para sempre estamos constantinopolitanos. I've got the blues, estou com os azuis. Salve te, salve rei do Rus. I've got the blues, estou com os azuis. Salve te, salve rei do Rus. Tocaram quem é Carlos T, merro no fio da harmonia, a frase estrela guia. Há mais monteiros, verdes caeiros, a ouvir fados verdes azuis em dias pardos, mais do que o rei Ricardos, Álvaros Campos, pessoa coletiva, muitos quantos. Gato Blue, coisa azul, salve ti, salve rei do Rui. Salve rei da luz. Duplas famosas, azuis e rosas, mulher e homem, todos temem. Não dá certo esta alquimia. Não sei se ria dos meus azares. Melhor beber dos 12 bars e ao do Rioste tu baixa a luz. Salve rei da luz. Salve rei dos mundos. Essa se esgrima esta homenagem, cruzando a espada da linguagem, léxica e técnica apurada. Um por nós todos, todos por um dor. Avocado blues, pois, coisas azuis. We'll be right back. Padre. Que teu metal do ombro

sem fim. Abro os braços, acendo um beijo, fica dentro de mim. Anteontem fez frio. Anteontem fez frio. Anteontem fez frio. Anteontem fez frio que eu quase não dormi porque eu senti frio. Anteontem fez frio. Fez frio. Eu quase não dormi. Ontem. Passado. Hey, soon come judgment. futuro. Íamos para o campo, pam, pam, pam, pardal aqui. aqui, pam, pam, pam. Pardal ali, a única relia que tive com ela foi quando um dia. Sem querer, pam, acertei em cheio, pam, na tia Albertina. Para castigo não me deixaram, para castigo não me deixaram, para castigo não me deixaram. Presente. Faltei. Dia da Mãe e massacre de Pequim. Pablo Escobar e o cartel. A queda do muro de Berlim, ou a guerra Saddam, Saddam, Saddam, Saddam Hussein, ou os ataques com gás Sarin e a Rússia de Boris Yeltsin. Estava lá. Não, eu não estava lá. Não estava lá. Na primavera eu não estava em Praga. No 25 de Abril estava em Braga, demasiado entretido a crescer para dar conta do que estava a acontecer, do que estava a acontecer. Mas não me dizer quando o Charles Manson sair da prisão é que vai ser. Parem o relógio, vamos todos para a revolução, fazer a festa de coquetel na mão. A vara criminal, mas isto agora é que foi mal. Não sei a razão desta intimação, se não matei nem sou ladrão.

autarquia. Nós somos aqueles que ganhando pouco trabalhamos todo dia. Funcionários públicos trabalhando aqui e ali. É verdade, por ti mostra melhor graças a mim e a ti. Somos funcionários públicos da autarquia. Nós somos aqueles que ganhando pouco trabalhamos todo dia. Funcionários públicos trabalhando aqui e ali. É verdade, por ti não está melhor graças a mim e a ti. Somos funcionários, somos funcionários públicos da autarquia, públicos da autarquia. Nós somos aqueles que ganhando pouco trabalhamos todo dia. Trabalhamos todo dia. Funcionários públicos trabalhando aqui e ali. É verdade, por ti não está melhor graças a mim e a ti. Somos funcionários, somos funcionários públicos da autarquia, públicos da autarquia. Nós somos aqueles que ganhando pouco trabalhamos todo dia. Trabalhamos todo dia. Funcionários públicos trabalhando aqui e ali. É verdade, por ti mal está melhor graças a mim e a ti. Somos funcionários públicos da autarquia. Nós somos aqueles que ganhando pouco trabalhamos todo dia. Funcionários públicos trabalhando aqui e ali. É verdade, por ti mal está melhor graças a mim e a ti. Lá, lá, lá, lá, lá. ADSE Saúde. Paguei meu plano de saúde, mas agora ninguém quer me aceitar. Eu tô com dor, doutor, não sei no que vai dar. Emergência, eu tô passando mal. Vou morrer aqui na porta do hospital. Era mais fácil eu ter ido direto pro instituto médico legal. Porque isso aqui tá deprimente, doutor. Essa fila tá um caso sério. Já tem doente desistindo de ser atendido e pedindo carona pro cemitério. E aí, doutor, vê se dá um jeito. Se é pra nós morrer, nós quer morrer direito. Me arranja aí um leito que eu não peço mais nada. Mas eu não sou cachorro pra morrer na calçada. Eu tô cansado de bancar o otário. Eu exijo pelo menos um veterinário. Só vejo carne na mesa de operação. Então eu fico 24 horas de plantão pra aumentar o ganha-pão. Uma vez, depois de um mês sem dormir, fui fazer uma cirurgia. E só depois que eu enfiei o bisturi, eu percebi que eu esqueci da anestesia. O paciente tinha pedra nos rins e agora tá em coma profunda. A família botou a culpa em mim e eu fiquei com aquela cara de bunda. Mas esse caso não vai dar em nada, porque a arma do crime nunca foi encontrada. O bisturi eu escondi muito bem, esqueci na barriga de alguém. Socorro, enfermeira, urgente. Tem uma grávida parindo aqui na frente. Ninguém me deu ouvidos. Eu dei o nó no umbigo do recém-nascido. Mas o berçário tá cheio, então eu fico com o bebê no meu colo aqui no meio da rua. E lá dentro o doutor tá botando a paciente no colo. Por favor, fique nua. Que isso, doutor? Tem certeza? Confia em mim, é terapia chinesa. Tira a roupa. Mas é só dor de dente. Então abre a boca. Ah. Beleza. Ai, doutor, tá doendo. É isso mesmo, que arde cura. Não, para, não, para, doutor, não para, doutor. Ai, que loucura. semana que vem. Ela vai voltar pra procurar o doutor. Essa vai voltar, pode escrever. Mas só daqui a 9 meses, com o filho da consulta na barriga querendo nascer. Nascem virados pra lua e conseguem um lugar na maternidade. A infecção hospitalar mata mais da metade. Os que sobrevivem e não são sequestrados devem ser tratados com todo cuidado, porque esses pais não têm dinheiro pra pagar o hospital. Uma simples diarreia pode ser fatal. Come tudo, meu filho, pra ficar bem forte. Ah, mãe, não aguento mais farinha. Mas o que é que tu quer se eu não tenho nem talé? Pô, faz um prato diferente, mãe. Eu ia fazer a tal da autópsia, mas eu não tenho faca de cozinha. Muito sinistro. Segurança, sem transporte, sem trabalho, sem lazer. Eu não tenho educação, mas saúde eu quero ter. Já paguei minha promessa, não sei o que fazer. Já paguei os meus impostos, não sei pra quê. Eles sempre dão a mesma desculpa esfarrapada. A saúde pública está sem verba. E não tenho condições de correr pra privada. Eu já tô na merda. Trabalho. Pouco. Amanhã. Ontem. Passado. Futuro. Presente. Faltei. Compareci. Vim. Vi. Óculos. ADSE. Saúde. Espirro. Beijo nunca me faz bem. Eu preciso me tratar. Disseram que ninguém assim pode namorar. Ah, ah, assim beijo esquisito, assim faniquito, assim namorar. Eu não consigo beijar. Já pedi ao meu amor que me faça um favor. Toda vez que me beijar, não me deixe esperar. Assim, namorar, eu não consigo.

mental, é heavy metal. Deve mental? Deve mental? Não, heavy metal, heavy metal. Ai, me leva? Eu levo, mas levo no lobby. A natureza é tão natural. Mamãe, eu acho que estou ligeiramente grávida. Mamãe, não fique parida, coisa não é ruim. Se lembra um dia você já ficou assim. Mamãe, eu acho que estou ligeiramente grávida. Mamãe, não fique parida, coisa não é ruim. Se lembra um dia você já ficou assim. Na tarde tão bucólica, eu tava melancólica. Na porta da escola, bebendo Coca-Cola. Quando o motoqueiro me deu bola, subi na capa, tá que o coração fez tic-tic-tac. Ali no McDonald's pedi um Mac queijo. Foi quando o carinha me tacou um Mac beijo. E eu correspondi um Mac beijo com um Mac abraço. A coisa esquentou, mas logo esfriou, porque lá não tinha Mac espaço. Mamãe, eu acho que estou ligeiramente grávida. Mamãe, não fique pálida, a coisa não é ruim. Se lembra um dia você já ficou assim. Mamãe, eu acho que estou ligeiramente grávida. Mamãe, não fique pálida, já ficou assim. O cara é tão romântico, e o oceano Atlântico, e aquele motor de mil cilindradas causa reações inesperadas. Visita aquela casa que o coração me chique-tique-tá. Eu leio baguana, não uso sutiã. Pra que eu ia deixar pra amanhã? Dado estrelas. Estrela, se ciúme até tem mais nome, namorada hoje eu amo, mas atenção. Se ele se armar em galã, vai de volta para a mamãe, eu sou assim. Quero ser estrela do cinema porque tudo vale a pena, vão por mim. Estrela de cinema, estrela de cinema, estrela de cinema, estrela de cinema, estrela de cinema. Eu vou filmar em Hollywood, isso é uma coisa very good, mulher fatal. Sou a atriz principal, tipo Lorraine Bacall, então que tal? Para a mamãe, eu sou assim. Quero ser estrela de cinema porque tudo vale a pena, vão por mim. Eu vou filmar em Hollywood, isso é uma coisa very good, mulher fatal. Sou a atriz principal, tipo Lorraine Bacall, então que tal? E sabem quem é o galã? Professor.

mais tarde. Decretou-se o luto, a casa está arde. Incendiou-se um direto, a casa está arde. Senhora Lisboa, aprenda quem deve. memória, os caídos da tua coroa. Mas ouvi dizer que agora queres fazer um museu da luz aventura. Ai, chega de enaltecer um império assente em escravatura. Lisboa, não sejas racista, colonialista, de civismo abrás. Lisboa, destino traçado na escola colado à mesa de trás. Lisboa, limpa por mulheres, às ruas não conferes direito a sonhar. Lisboa, não sejas racista, então quinhentista, vê se mudas de ar. Lembra sempre o bom Alcindo. Lisboa, na praça, tempos maus vejo aí vindo pela corja lia da raça, que agora ri no sofá da TVI a falar bem do Salazar. Salazar, opiniões é só um nazi, não vês valer normalizar. Lisboa, não sejas racista, sorriso trucista às queixas que há. Lisboa, celebra a Beatriz, o que a mulher negra diz e o mama do bar. Lisboa, com ecos de pide, a vir de alfragide, segurança para quem? Lisboa, não sejas racista, cacetete fascista, é bosta e bem. Lisboa, não sejas racista, não é só para turista vir e ocupar. Depois de Lisboa, o caminho de palavras continuou, mas o resto desse caminho já não fica para este programa. Talvez numa sessão futura do Ouvido de Tísico percorramos o resto do caminho. Gervida. O que é que eu disse? Moreira da Mar. Moreira da Mar. Rui. Rui. Padre. Padre. Odeio. Foi aquele que ele disse. Odeio. Odeio. E tu, trabalho. Trabalho. Pouco. Pouco. Amanhã. Amanhã. Ontem. Ontem. Ontem. Passado. Passado. Futuro. Presente. Faltei. Compareci. Compareci. Vim. Vim. Vi. Vi. E as óculos. ADSE. ADSE. Saúde. Saúde. Saúde. Espirro. Lenço. Donzela. Donzela. Virgindade. Virgindade. E estrelas. Estrelas. Planetas. Planeta. Marte. Marte. Guerra. Guerra. Fogo. Fogo. E fogo. Fogo. Foda-se, fogo. Lisboa. Lisboa, claro. Foi Lisboa. Exatamente. Eu nunca mais dava uma coisa na sala. Pala. Pala. Já não sei o que é que diz. Pala. Não. Não, isso foi. Palete. Palete. Palete. Palete. Elizabeth. Elizabeth. Avó. Avó. Avental. Avental. Cozinha. Cozinha. Cozinha. Creme. Mezinha. Mezinha. Mezinha. Piuga. Piuga. Mei, piuga, sapato, sapato. Calçado. Calçado, sapato, sapato, calçado. E tu para não ir para as, para, não foste para, para, não, para, para, para as luvas. Luvas, luvas, cunha. Ganda. Ganda. Ganda. Recarei. Recarei. Festival. Festival. Canção. Canção. Aldeia. Cantilena. Cantilena. Não sei. Acho que era uma coisa a rimar, não era? Não, não sei. Fogamos na cantil. Cantil. Cantil! Cantil! Cantil! Já não sei. Jerrican. Jerrican. Jeep. Jeep. Selva. Selva. Selva. O marsupial. O marsupial. O marsupial. O marsupial. O marsupial. O marsupial. O marsupial. Amarelo. Amarelo. Figadeira. Figadeira. É sempre comigo, mas não sei. É sempre contigo. Espera aí. Fica daí. O que é que foi? Também não me lembro. Caralho, foi o fim, não foi? Foi o fim. Não, não. Ainda deu mais voltas? Não, deu. Figadeira. Aí é que eu acho que foi uma cena a rimar. Mileira. Mileira. Mileira macaco. Tá. Macaco banana. Banana composto. Terra. Terra, chão, teto. Teto. Paredes. Cartazes. Cola. Balde. Balde. Praia. Mar. Mar. Chata. Chatinha. Pulga. Pulga. Micro. Pequeno. Micro. João. Pequeno. João. Peste. Peste. E tu disseste negra. Negra. Rosa. Rosa. Espinho. Espinho. Donzela. Não. Não. Bela adormecida, bruxa. Vassoura. Vassoura. Vassoura. Pá. Apanhador. Apanhador. Lixo. Lixo. Lixo. Reciclagem. Negócio. Negócio. Já não sei outra vez. O que é que eu digo? Que essa nem agora não sei. Disseste caramba? Foi aí. Caramba. Foi? Foda-se. Foda-se. Caramba, foda-se. Agora vamos fazer tudo isso. Mais rápido. Já ensaiámos isso, mas mais rápido. Deus te escrito. Primeiro foi de improviso, agora ensaiamos o improviso. Agora vamos fazer certinho. Ouvidos.